Agora são 10 horas e 21 minutos. Com a permissão da nossa ouvinte, agora eu quero um assunto bem íntimo e sério para discutir com principalmente mães. Mães de garotas de 11 a 13 anos. Nós temos no Brasil um problema muito sério, que é o câncer. O câncer de colo, de útero, o câncer de reto, tem uma série de problemas, consequência de uma epidemia, literalmente, em alguns tempos bem próximos. O papiloma vírus humanos, HPV, tem que ser tratado. E a vacinação de meninas de 11 a 13 anos vai estar disponível a partir de 10 de março. Nós temos informações mais precisas a respeito disso com Palmas Nascimento, técnica da equipe de imunização da 9ª Regional de Saúde em Foz do Iguaçu, que está conosco por telefone para trazer mais informações a respeito disso. Bom dia, Palmas, obrigado pela sua participação aqui na CBN. Bom dia. Esse assunto, muitas mulheres não levam a sério, até que descobrem que a situação está muito complicada, né? Isso mesmo. O que que nós podemos fazer? Como que está a doença no Paraná hoje, Palmas? Olha, a nível de Paraná, eu não posso te afirmar, certo? O que eu posso te dizer, o que nós temos, a estatística que nós temos, é que existe um número bastante alto que tem acometido, assim, mulheres em várias camadas, e estima-se que entre a cada 100 mil mulheres, de 17 a 21 casos em todo o Brasil, tá? E quais as consequências destes casos? Nós temos tragédias registradas por aí, não temos? Ah, sim, com certeza, com certeza. É, a doença, o câncer de colo de útero, ele pode levar à morte, né? Nós sabemos disso. E como que se conscientiza uma população tão jovem, meninas de 11 a 13 anos? Como que se faz com que esta informação chegue? Porque o alvo da conscientização, creio que nem tanto seja as meninas, mas as mães, né? Então, Valdecir, está abordando assim um assunto bastante delicado, né? Porque é a questão de família. Então, o problema sério é que as meninas hoje estão iniciando a vida sexual muito. E o fato de não ter aquele diálogo em família é que pode levar esse tecido e acabar por contrair a doença, né? Tá certo. E como que vai funcionar o esquema de imunização aqui em Foz do Iguaçu? Olha, é para todo o território nacional a informação, né? A princípio, a proposta se estende dos serviços de saúde às escolas públicas e privadas. Então, o objetivo, na verdade, é alcançar todas as meninas nessa faixa de idade, de 11 a 13 anos, né? Por que essa faixa de idade? Porque entende-se que elas ainda não iniciaram a atividade sexual. E por isso a vacina é uma forma de prevenção, vindo aquilo que não se contraiu ainda, né? Então, para essa faixa de idade, a princípio agora em 2014 e 2015, a faixa vai se estender de 9 a 11 anos e para 2016 já pretende-se pegar também as de 9 anos. Tá, o sistema público de ensino é uma porta muito próxima destas garotas nesta idade. Alguns professores serão capacitados, ou professoras, melhor dizendo, porque este é um assunto abordado, deveria ser abordado por ambos os sexos, mas as meninas têm uma abertura maior geralmente com as mulheres. Estas professoras poderão ajudar nesta conscientização, na propagação desta ideia, desta campanha? Com certeza, veja bem. Nós estamos, assim, essa entrevista está acontecendo, assim, né, com alguma antecipação para nós, porque nós ainda estamos aguardando a revisão do informe técnico, né, que é um protocolo que o Estado tem para direcionar o trabalho, Certo? Então, esse protocolo, ele vai ser disponibilizado para as escolas públicas, vai acontecer assim, uma conversa, uma capacitação, não só para os profissionais de saúde, mas também para os professores, tanto das redes municipais e estaduais. Tá? E, logicamente, da rede privada, se houver interesse. Tá certo. E como que esta vacina será feita? Esta prevenção, ela já está disponível em que pontos da cidade? Não, ainda não está disponível. Digo, a partir do dia 10? A partir do dia 10 de março. Março, né? Isso. Dia 10 de março vai ser o lançamento da campanha e pretende-se vacinar meninas de 11 a 13 anos. Vai ser disponibilizado nos postos de saúde. Uhum. Certo? E a proteção real mesmo, né, que nós chamamos de cobertura, ela vai acontecer com 3 doses. A primeira dose, essa é muito importante, lembrar que vai tomar a primeira dose no dia 10 de março, essa vacina será aprazada, né, ou seja, será marcada a data para uma segunda dose, que será 6 meses após, ou seja, provavelmente para setembro, né? Certo. A segunda dose. E uma terceira dose, 5 anos após a segunda. Ou seja, é uma campanha a longo prazo que, se seguida, pode prevenir. Ela elimina 100% a possibilidade dessa manifestação? Ela tem 98,8%, segundo informações, né? Uhum. Do Ministério da Saúde. Ela tem 98,8% de eficácia. Isso quando a pessoa não se expôs ao risco. E quem, como que se dá essa exposição ao risco? De que forma esse vírus afeta a mulher? Como que ele é transmitido, é genético? Como que funciona, para a gente ter uma ideia? É relação sexual. Relação sexual. O vírus, ele é transmitido pelo contato direto com a pele, com as mucosas infectadas, por meio de relação sexual. Uhum. E pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. E por isso que é comum, muitas vezes, a gente encontrar bebezinhos que apresentam em determinadas regiões do corpo, né, as verruguinhas, né, uhum, características do vírus. Tá certo. Muito obrigado por sua participação, por suas informações. E mais próximo da entrada em vigor destes procedimentos, nós esperamos um novo contato de vocês aí, para a gente poder conscientizar de forma mais eficiente aí toda a população e já ir preparando aí o terreno para esta campanha que, como você disse, é de longo prazo e tem como objetivo atingir aí cerca de 5,2 milhões de meninas em todo o Brasil. Exatamente. Muito obrigado por sua participação e fique à vontade para nos procurar assim que tiver novidades, para que possamos auxiliar também a propagar a ideia de uma saúde mais eficiente para a nossa população. Muito obrigado. Não por isso. E lembrando só que nós temos ainda, estamos aguardando a liberação, né, do protocolo do Estado, que vai nos dar um norte mais exato de como isso vai acontecer. Aí, assim que nós recebemos, a gente está passando para vocês. Muito obrigado. Conversei com Palmas Nascimento, técnica da equipe de imunização da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, a respeito de uma campanha que começa no dia 10 de março sobre o vírus, a vacinação de meninas de 11 a 13 anos. O repórter CBN já está no ar.